negócio é o seguinte: convocar todas as menininhas do samba pra roda. Vem pra roda, menina, mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Esse samba é da antiga, de gente amiga, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Vem pra roda, menina, mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Esse samba é da antiga, de gente amiga, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Chega, joga pagodinho. A idade não importa, cor da tua pele não me interessa. Se tem perna torta, se tem perna certa, basta saber se tem samba na veia. O samba veio de longe, hoje tá na cidade, hoje tá nas aldeias. Nasceu no passado, vive no presente. Quem samba uma vez, samba eternamente. Vem pra roda, menina, mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Esse samba é da antiga, de gente amiga, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Cadeiras, vem samba. Sabe, Gessé? Vem cá, menina. Olha o sambazinha. Não me apavora. Olha o sambazinha. Não me alucina. Olha o sambazinha. Deixa de moda. Ei, vem cá, meu bem. Olha o sambazinha. Meu amorzinho. Olha o sambazinha. Vale por cem. O seu carinho. Olha o sambazinha. Olê, olê. Cadê você? Olê, olê. Cadê você? Já está na hora, e até a lua já vai embora. Sai dessa rua, és uma brasa. Venha comigo, vamos pra casa. Senão eu brigo. Olê, olê, cadê você? Olê, olê, cadê você? Vem samba, ia, ia. Vem samba, ia. Vem samba, ioiô. Vem samba, ioiô, olê. Ia, ia. Ioiô, eu falei, vem samba. Vem samba, ia, ia. Vem samba, ioiô. Ia, ia. Ioiô. Não tem dinheiro, só tem pandeiro e viola. Mas vem depressa pro meu samba que ele consola. Menina, pra que desamor? Veja quanta beleza. O samba, assim como a flor, também é a natureza. O samba é a liberdade sem sangue, sem guerra. Quem samba de boa vontade tem paz nessa terra. Vem samba, ia, ia, vem samba, ia, ia. Vem samba, ia, ia, ia, ia, ia. Vem samba, vem mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Oi, ia, ia, ia, ia. Oi, ia, ia, ia, ia, ia. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Vem mexer com as cadeiras, vem samba. Capretinha, vem colher os frutos da tamarineira do nosso cacique de rama. Alô, presidente! Ô, minha linda, ia, ia, ia, ia. Oi, oh. Rapaziada do fundo de quintal.